Caramba, Cash, está começando mais um querido sensacional. Caramba, Cash, isso mesmo. Eu já estava perdendo o costume de falar isso porque passamos umas 3 ou 4 semanas sem a gente gravar Caramba, Cash. Por quê? Porque a gente estava nas nossas queridas férias, isso mesmo, nossas merecidas férias. Tipo, sei lá, a gente não tirava férias fazia 2 anos, uma coisa assim. Mas enfim, tiramos as nossas queridas férias no final do ano aí pra gente curtir, badalar, até mesmo com a galera do caramba, pra vocês verem. Enfim, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Rafa! E aí, galera, voltando de férias, super animadão, pra falar já de jogos, logo uma boa, todos nós, muito lindos é nós, certo? Então eu espero que vocês comentem de forma adequada pra gente já começar um ano todo sucesso. Sigam a gente no Twitter, porque sempre que sair alguma novidade relativa ao Caramba Cast vai sair por lá, Facebook também, e a gente espera aí estar tá fazendo um cast cada vez melhores, vamos talvez trazer novidades aí no canal do YouTube de novo esse ano, né, Octa? Já apresentei, que eu sou louco. Luiz. Já aproveita o embalo já e o Ok tá aqui também conosco. Opa! Estamos aqui nesse ano de 2012, no dia 12 do 1 de 2012. Olha que coisa legal. Coisa da hora. Ninguém falou que dia 12 do 1 de 2012 ia ser fim do mundo, né? Pois é. Você vê, já começamos 2012 com uma coisa bacana. Mas tá aí, voltamos do nosso recesso, estamos aqui gravando um cast delicioso para todos vocês. Isso aí. E também, galera, toda a galera que vai apresentar o Caramba que estava na reunião do Caramba Cast de final de ano, passamos a virada do ano juntas, pra você ver que coisa legal. Só que o Jaider não dormiu nunca, Não até dormi. aí ele virou um zumbi. Irei um zumbi na virada do ano, mas enfim. Também aqui, Matheus aqui conosco. Pois é, galera, isso aí. Nós voltamos do recesso com 100% de gás e animação para fazermos mais carambas casts ao longo desse ano e fazer porra tudo. E é isso aí. Eu nunca tenho nada para falar, então isso aí já foi mais do que eu posso. É isso E é nóis, galera. aí. É isso aí. É isso aí. Isso mesmo, Matheus. E também aqui conosco hoje, no primeiro cast, gravando o primeiro cast aqui conosco, Robson aqui conosco. E aí, galera, Trunks? Isso, que fique bem Pô, claro. nem sei o que falar. Emoção tá aqui no Caramba Cat, mano. O Robson é o maior gamer da vida, porque no ano novo, quando a gente foi reunir aqui, fazer um ano novo do Caramba aqui, que a gente fez uma reuniãozinha, que tava o Octa, o Gegel, o Matheus, o Jaider, o Robson e outros amigos que vocês não conhecem, que ainda não participaram do Caramba Cat. Mas o Robson, ele trouxe o Mega Motherfucker Fucking cabuloso Notebook dele. Entendeu? Maior gamer. Mas não era ele. Não era nessa empresa. Ele veio o maior gamer. E beleza. Véi, todos os jogos que nós vamos comentar aqui, o Robson já jogou. Então ele é Não, não. um que pode. 90%, e eu nem joguei, eu ainda tenho aqui pra jogar. Não, não. O notebook do Robson, ele roda tudo, tudo, tudo sem imaginar a praga do notebook roda em 3D ainda, que é pra tirar onda com a sua cara. Não, nem era. Pois é, então é uma honra ter Robson aqui, introduzido, pra combinar já com gamer, né? Introduzido Bora. no Caramba Cast. Que vacilo, que vacilo. Vacilo mesmo, vacilo mesmo. Ele vai soltar um ataque aéreo aqui em casa, né, velho? Porque ele é aeronáutico. Isso, e a galera totalmente devidamente apresentada, isso, como a gente já citou várias vezes aqui, a gente fez uma reuniãozinha do caramba do final do ano aí. Foi hiper bacana, cara. A gente ficou jogando lá até altas horas, altos jogos, altas coisas. Foi super bacana. E também, galera, começando o nosso primeiro cast do ano aí, falando que, sei lá, vamos ver se tem novidades no Caramba Cast, igual teve ano passado, né? Tipo, a gente já entrevistou o Henrique Cristo. O que mais? Ano passado também a gente entrevistou o Garoto Mamilo, foi um ano passado bem bacana. Esperamos que esse ano de 2012 tenha bastante coisa pra gente, sei lá, gravar, assuntos legais e entrevistas também, por que não? Beleza? Então vamos lá, então, galera, vamos para o nosso querido cast de hoje, que é sobre Big Brother. Não, tá, a gente não vai fazer isso ainda, não, né, digamos assim. Mas vamos... Não, nós não vamos fazer isso nunca, então. Não, enfim, eu não sei, não vou prometer nada. Porque a gente... Não engana nunca, né? Porque a gente já fez um, quem sabe o outro, enfim. Não, não vamos fazer. Tá, não vamos fazer. Mas vamos para o nosso... Dei uma de gel cabuloso agora, viu? Mas vamos para o nosso cast de games aí, para começar... Começar. E começar o cast, o Matheus inicia o nosso cast desses games que foram lançados aí em 2011 e, ou no começo de 2012, os games que foram lançados agora e estão bombando aí pra galera aí. Escuta aqui, isso é muito errado. Sempre que o Tude não tá aqui, eu tenho que começar a porra do cast. Mas vamos lá. Eu sou pobre. Oxi. Então eu era sobre games? Grande parte social, a gente... Grande parte desses jogos de 2011, eu não joguei. Tá, eu joguei alguns, mas poucos. Então eu vou falar de um que eu joguei. Deixa eu ver, um que eu gostei pra caralho. Foi Infamous, Infamous 1 e 2. Alguém já jogou Infamous 1 e 2? Não. Também não joguei. Porra, é muito foda, velho. É tipo um jogo em aventura, uma plataforma que lembra GTA San Andreas. Esse jogo de aventura por cidade e tal. Só que o cara, ele tem uma mistura de todos os superpoderes que você já conheceu na sua vida. Ele... Ele tem... Ele controla o... Tec-tec-tug? Óbvio que ele faz Tec-tec-tug. Ah, então... E ele de tem... raio! Ele, eu não lembro o que acontece com ele. Que ele contrai os poderes. É... Eu sei qual é. Acho que é aquele que a gente tava jogando na casa do Marquinho. Do Marcos. Marcos Chico, sei lá. Amigo da Emily, aquele que a gente foi jogar lá de PS3, só tinha uma demonstração. Cara, esse jogo é muito legal. O Matheus parecia uma criança de 2 anos jogando esse jogo, velho. Porque eles jogam, soltam uns raios mega cabulosos e você mata monstros no meio da pois cidade. Pois é, cara. O cara, ele, tipo, ele tem os poderes elétricos. Só que, tipo, se você chegar de frente com um prédio e só apertar X, que é o botão que pula, ele vai escalando esse prédio da maneira mais inimaginável da vida e sobe lá em cima. E depois cai e explode a cidade com raios e mata demônios. Véi, eu não queria falar não, véio, mas eu achei esse Infamous uma cópia de Prototype. Eu nunca joguei Prototype, mas deve ser mais ou menos na mesma linha mesmo. Prototype é o jogo da vida, velho, na boa. É jogo lindo. É, pelo que você falou aí, deu parecer mesmo, bem parecido com o Prototype. Uhum. Mas nenhum é melhor. Nenhum. Véi. Vai agora... ser melhor. Agora, eu posso falar qual foi o lançamento de 2011, que marcou 2011? Pode. Modern Warfare 3. Acabou. Não preciso falar mais nada. Acabou. Acabou o cast, acabou, já falou. Acabou o cast, galera, não preciso falar mais nada, porque esse jogo foi, sério, pra mim foi o jogo mais esperado de 2011. Quando falaram que ia sair Modern Warfare 3, aí eu morri, chorei, na boca. É, mas... E eu até agora só vi uma crítica dele. Foi que o jogo é em single player, que vocês nem jogam single player, ele é muito curto. É a crítica que eu tô ouvindo de jogos ultimamente, de PS3 também, igual o... Não, mas o Modern Warfare tem o co-op game, cara. O Modern Warfare, o Gears of War, desculpa, o Gears of War 3 é um dos poucos, jogos de ação estilo Modern Warfare, estilo Killzone, estilo desses aí, que é de 2. Porque todo que você quer jogar Halo, Modern Warfare, não dá pra jogar de 2. Só tem umas poucas missões que são adicionadas de 2. E o Modern Warfare, ele, você pode jogar o jogo inteiro de 2. É o que eu mais gosto do Modern Warfare. Porque, por exemplo, aqui em casa, que quem já escutou os casts passados, o Douglas, que é meu irmão, a gente gosta muito de jogar jogo que é em conjunto. Aí a gente comprou o Modern Warfare, que não era... Quase poucos jogos estão vindo de dois. Até os jogos de carro estão vindo só de um, cara. E acho que um dos poucos que agradou e que é de dois, que a gente conseguiu jogar, foi o Gears of War. Que a gente jogou o Gears of War 1, 2 e 3. Uhum. E eu achei melhor pra si. Se você quer um jogo que dá pra você se divertir com outra pessoa, assim, que dá pra você, sem ser tipo de luta, um jogo que dá pra você... fazer altas ajudas e tal, e cooperar, é o Gears of War. É tipo, o que eu tô querendo dizer, que é tipo Lego. Quem já jogou Lego? Lego é muito legal, os Legos, porque dá pra você a cooperar um no outro, entendeu? Por exemplo, no Batman. Um pega o Batman, outro pega o Robin, e eles vão jogando e vão se ajudando durante a partida. E o Gears também, tipo assim, na hora que tem um lugar que chega que tá bifurcado, dá pra você ir pra direita e outro pra esquerda. Aí o seu amigo vai pra esquerda e tu vai pra direita. Isso eu acho bem interessante, a interação, se você tem um amigo, uma pessoa que joga junto com você, o Gears of War 3 é o melhor. Véi, o Modern Warfare 3, você tem que entender que o maior foco dele é o multiplayer. É o multiplayer, isso que eu tô falando, mas a única crítica que eu tive foi essa. Fora o multiplayer, ele é muito curto. Dizem que demora mais ou menos 4 horas. Mas eu acho o que Gears? Assim, o Modern Warfare 3, 4 horas pra zerar. Mas pra um jogo que ele é mais focado pro multiplayer, você não tem que esperar tanto do single player dele mesmo. É, mas o Modern Warfare 2 já tinha um multiplayer e um jogo mais legal, porque o Modern Warfare 2 tem um jogo que já é mais completo. Já o Modern Warfare 3, eu não joguei o single player, eu só joguei o multiplayer. Mas eu acho que é isso mesmo que o Octa falou, que o jogo Modern Warfare 3, ele é mais baseado pra ser multiplayer. Claro que se você quiser jogar uma parada single player, tem. Mas não tem... O multiplayer dele é muito bom. Eu joguei aqui em casa, tenho aqui em casa, jogo bastante. E é tipo assim, desses jogos de tiro, eu acho que já entrando em outra característica também de multiplayer, que eu não joguei o single player, que é o Battlefield 3, que lançou agora, e que o multiplayer bate cabuloso com o Modern Warfare, e eu ainda acho o Battlefield 3 melhor que o Modern Warfare. É assim, são características diferentes. Modern Warfare 3 já é mais tiro um em cima do outro, é mais ação cabuloso, você mata dois caras na... Battlefield é mais tático. Isso, mais tático. Battlefield é mais tático, Battlefield tem mais opções de um monte de coisa pra fazer, o gráfico do Battlefield eu achei melhor, na minha opinião eu acho Battlefield melhor, assim, se você for ver os gameplays de Battlefield, tem aquela parada de você pilotar helicóptero, entrar no carro, que o Modern Warfare já não disponibiliza pra você, né? Modern Warfare multiplayer, você é só tiro, bala, andar, correr. Do Battlefield, não. O Battlefield tem carro, tem helicóptero, tem avião, tem homem-bomba, tem um monte de coisa. É, na verdade, no Battlefield você vive uma guerra mesmo. Você vive todos os lados da guerra. Não é só o soldadinho que vai lá e mete bala em todo mundo. Ele vai vendo, tipo, vários lados. Vai vendo o avião, vai vendo os veículos, batalha. Uma coisa que eu sempre... preferi nos jogos do Battlefield é você poder usar os veículos. Uhum. No Modern Warfare você não usa veículos, armas que estão armas fixas, né? Ficam em um determinado local só. Aquelas armas extremamente pesadas. Então aí aquilo ali não rola de usar no Modern Warfare. E no Battlefield você já usa isso tudo. Dá pra andar mais de uma pessoa no veículo, se ele tiver uma arma e tal. É bem melhor o Battlefield. E o multiplayer do Battlefield também eu acho legal, porque ele tem modo capturar bandeira. Não, no Modern Warfare não, também. Não, no Modern Warfare também tem, só que o do Battlefield é bem melhor do que o Modern Warfare. É mais, eu acho o Battlefield mais completo. E tem uma coisa que me desagrada no Modern Warfare, e que me agrada muito no Battlefield, que é a sniper. Porque eu gosto muito de utilizar sniper nesses jogos de guerra. Sabe o nome disso? Camper viado. Pode ser. Então eu gosto muito de ser camper homossexual. E quando eu jogo Combat Arms, é legal que tem algumas fases que são legais pra você ser sniper. Outras não. Já no Battlefield, porque acho que quase todas as fases são muito extensas, muito grandes mesmo, então dá pra você ser sniper de boa, de verdade. Porque o sniper tem a característica, aquilo que os caras fazem no Modern Warfare e no Combat Arms, que é usar sniper andando, não existe na vida real. Você não vai encontrar um cara com um sniper na mão que vai pular e te dar um tiro na cabeça. Na boa. Isso não existe na vida real. Você pode até encontrar, mas não vai saber depois, se você vai estar morto. Isso, o sniper ele precisa ser. Ele tem a característica de estar escondido, estar deitado. E ele é um atirador de elite, ele precisa de cautela. A principal coisa do sniper é cautela. E ele precisa calcular o tiro pra saber. Tipo, ele precisa atirar antes pro tiro chegar no cara quando o cara estiver correndo e tal. Isso é o sniper. No Modern Warfare e no Combat Arms, não é possível se fazer isso de uma forma tão real quanto no Battlefield, que já no Battlefield dá. Se você for ver os gameplays de Sniper do Battlefield, eu acho massa demais. Até pela extensão da fase também. E você falou aí, é verdade, principalmente a camuflagem, que o Sniper nunca vai estar exposto. Exatamente. A camuflagem do Battlefield é coisa divina. Assim, no Modern Warfare tem as camuflagens muito legais. Até teve um dia que foi muito engraçado. Meu irmão jogando multiplayer, a gente tava na África, né? Tem uma fase da África. E a terra, tipo, vermelha, assim, tá ligado? Meu irmão pegou uma camuflagem verde e deitou na terra vermelha, assim. Aí nego chegou e falou, matou ele. Foi muito engraçado, velho. A gente acha que camuflagem não aparece muito, véio, mas na vida real mesmo, eu vi camuflagem de verdade numa instrução que eu tive. Cara, o cara andava no meio da gente, a gente tava num campo meio aberto, e o sargento mandava, anda aí agora. Ele andava e a gente não via onde ele tava andando, não via nada. O cara tava com o nosso uniforme, que é camuflado, e algumas paradas, tipo umas pedaços de planta, assim, pendurado e tal, velho, você não via. E aí, do nada, aí depois de muito tempo, mais de meia hora, alguém conseguiu encontrar ele, ver um vago vestígio. E quando ele foi lá atrás, sabe o que aconteceu, velho? Ele bateu ainda numa armadilha, velho, caiu de cara no chão. Véio, pois é. Isso que é legal, velho, de sniper, tipo, o bicho nunca vai estar exposto mesmo. Agora, entre jogos de tiro, então, pra gente indicar de 2011, Modern Warfare, Battlefield 3, né, os dois, uhum. São três. Ficou meio confuso isso, né? Battlefield 3 e Modern Warfare 3, pra mim, são os melhores. E tem o Crysis também, jogos de tiro. É, mas o Crysis, né, mas tem a característica diferente, mas fala aí do Crysis, é bom. Ele é bom. Ele é mais, tipo, mais moderno, mais futurista, né? Tem as paradas de ficar invisível, armadura e tudo mais. Eu gostei da jogabilidade dele, as armas também são bem realistas, e o gráfico. Então acho que pode competir aí com ele. Ele não é tão tático assim, ele é muito... Já é mais ação. Já é mais ação mesmo. Aquela história que vai seguindo reto e não tem muito pra tu desviar ou pra mudar o destino, entendeu? Aham. Uhum. Tem muita coisa. O Crysis, o legal é que ele te dá opções diferentes que fogem um pouco da realidade do Battlefield do Modern Warfare, né? Que é a armadura que o Crysis tem, né? Porque Crysis é um jogo mais futurista. É. O cara tem uma roupa lá, né? Que ele fica invisível, que ele corre mais rápido, que ele fica super forte, que ele pula cabuloso. Isso. E o Crysis... Só que eu acho que o gráfico do Crysis bate com o do Battlefield, não bate, não? Olha, eu não tenho certeza, assim, mas bate, acho que bate. Eu nunca percebi muito, tipo, os outros personagens, mas bate. Eu já joguei o Crysis 1, o Crysis 2 eu nunca joguei. Mas então é que, tipo assim, ele é um super soldado, né? Ele tem uma armadura e ele é um super soldado que dá superpoderes a ele, entre aspas. Que a roupa fornece algumas forças que uma pessoa normal tem. A armadura, ela se integra ao soldado. E aí ela faz algumas modificações de DNA, deixando ele mais forte. E ela também, ela meio que coordena, ela dá algumas táticas. Ela tem um visor que aí pode detectar inimigos próximos. Pra te falar, ó, tem inimigos a tantos metros. Pode fazer uma tática de atacar aquele ali, aparecer invisível e depois pro outro, pra diminuir o combate corpo a corpo, né? Que é aquela coisa mais tática. E vai mais pra esse lado mesmo. Esse é o diferencial dele, do Battlefield e dos outros. Então, o Crysis também, eu acho massa isso no Crysis, que essa parada da armadura dele é muito foda. Agora... E no Crysis 2 não é mais o mesmo cara. Ele morreu e ele dá a armadura pra um outro soldado que ele encontra, quase morrendo. Salvou a vida dele, só que passou a a armadura e a responsabilidade de salvar o mundo. Que legal. Isso, e também teve um jogo de tiro que ele nem foi tão falado assim, nem foi tão vendido assim também, mas teve a curiosidade sobre ele, que foi o Homefront. Que tipo, ele preveu o... Qual é o nome do cara da Coreia lá? É, do ditador coreano. Isso. Lá. Caralho, esqueci o nome dele. Kim Jong-il, um negócio assim. Que o jogo preveu a morte dele. Foi muito cabuloso. Tipo, eu acho que eles erraram a data por pouca coisa. Pouca coisa não. Erraram por grande número, digamos assim, mas acertaram o ano. Foi muito cabuloso. Esse jogo nem era tão falado, mas tipo, depois que passou a notícia de que eles tinham previsto a morte do ditador coreano, o povo começou a se ligar mais no jogo, tipo, porra, que merda foi. Mas tipo, ele nem é tão assim, gráficos cabulosos e história muito louca, mas é um jogo que, digamos, teve essa curiosidade. Agora eu vou falar um jogo aqui que o Matheus... Qual é o jogo? Não, vou falar do jogo aqui de 2011. Foi lançado no dia 11/11/2011. Agora todos vão saber qual que é. Foi o RPG esperado de todos os tempos, que foi o Skyrim. Esse jogo foi um jogo realmente épico. Foi um dos melhores, né, velho? Acho que foi um dos melhores que foi lançado agora de um mundo que é completamente diferente isso que o Robson tava falando. O Robson falou assim, ó, que o Crysis, ele não te dá a alternativa de você mudar o rumo da história tanto assim. Já no Skyrim, já você é completamente ao contrário. Você tem liberdade, muita liberdade, tudo. Pra fazer o que você quiser. Você pega as quests que você quer e vai fazer o seu personagem fazer o que ele, ser o que ele quiser. Ele é tipo estilo Red Dead Redemption, que depois que você termina o jogo, você ainda pode ficar ali pela cidade, entendeu? Então você tem que procurar. Claro que depois de um tempo, todas as quests vão se relacionar numa história só. Só que é um jogo muito amplo, né? Que você pode construir sua própria história. E o gráfico é muito bom também. E tem várias características que fazem um jogo muito legal. Um jogo medieval, acho que ele é o melhor jogo que já foi lançado. Uma coisa que é legal no Skyrim é que você pode ver que nunca... Por exemplo, eu tô jogando e o Robson tá jogando. Nunca que, por exemplo, o que vai acontecer com o meu personagem vai ser a mesma coisa que vai acontecer com o dele. Saca? Nunca. Tipo assim, a gente nunca vai passar pela mesma coisa. Tipo, pode fazer a mesma quest e tal, mas nosso personagem sempre vai acabar de alguma forma diferente. Saca? E sempre vai ter algum desfecho diferente. E isso que é o melhor, essa liberdade que você tem de poder fazer inúmeras coisas, entendeu? Você pode se tornar um lobisomem, você pode virar um vampiro, você pode fazer parte da guilda de ladrão, você pode fazer parte da guarda do rei, você pode fazer, é uma variedade imensa. Não, você pode fazer o destino mesmo do personagem, e o interessante também é a interação com outros personagens, com NPCs, porque no Skyrim foi o primeiro jogo que eu vi que você pode matar um NPC, mesmo sendo aquele NPC que vai te dar uma quest importante, você pode acabar se ferrando e matando ele. Isso é a diferença do Skyrim. Você pode matar ele, acabar perdendo uma quest. O sistema social, né? A inteligência artificial da sociedade do Skyrim é muito bem feita. Saca? Porque tipo, tem o rei, os guardas e tal. Aí você faz tal coisa, você recebe uma recompensa pela sua cabeça. Entendeu? Aí você é preso. Você pode cumprir o tempo na prisão, você pode tentar fugir da prisão. Aí tem... Tem inúmeras cavernas pra explorar no jogo. Eu fiquei também realmente impressionado com o que fizeram. O mercado do jogo também, as negociações. Você lembra que eu falei com você? Pô, por que os caem. Os vendedores, eles têm dinheiro limitado. Eles não são aqueles jogos. Tipo, você vai lá, tudo que você tiver pra vender, o vendedor compra. Não é assim. O vendedor, ele tem o dinheiro, opa, ele tem 500 gold e acabou. Se você for vender as coisas pra eles, ele só tem aquele dinheiro. Ele não tem, tipo, todo o dinheiro do mundo ali pra comprar tudo que você tiver pra vender. Exatamente. Então, foi interessante. Tem um que saiu agora, que eu esqueci, que eu tô querendo comprar, que é de luta, que é o Marvel vs. Capcom 3. 3. que ele tem características interessantes agora, porque eles sempre estão lançando, né? Marvel vs. Capcom, cada um não. melhor do que o outro. Não, sempre tem aquela sequência. Só que esse é diferente, ele adicionou personagens que nunca tinham sido adicionados ainda, né? E tirou uns personagens que já existiam tipo, o tempo todo. Tipo, Ciclopes não existe mais no Marvel vs. Capcom novo. Mas eu achei bem legal, e se você tem epilepsia, né? Você fica meio maluco, né? Porque o jogo é mó... Véi, ele é muito frenético, velho. É tipo... Você pode pegar aqui os três principais caras e jogar. Mas eu gostei muito mesmo do Ultimate Marvel vs. Capcom. Eu achei muito legal. E... Eu achei bacana que eles trocaram o Mega Man pelo Zero. Sempre preferi o Zero. Cara, sem dúvida nenhuma, o Zero sempre foi mais foda que o Mega Man. Eles trocaram o Mega Man pelo Zero e tipo, tiraram o Ciclope também. Não tem a Chun-Li mais, né? Porque são personagens que a gente já jogou muito, então eles adicionaram outros personagens. O Thor não tinha antes, né? Não tinha o Thor. Tem muitos personagens novos, tanto do lado da. Tanto do lado da Marvel, tanto do lado da Capcom. Tipo, tem. Do Okami, tem o Beautiful Joe, tem o Deadpool. O Dante não tinha. O Dante eles colocaram muitos personagens extremamente foda. O personagem principal do Resident Evil 5, esqueci qual é o nome dele. É, eles que eu ia falar agora também. Colocaram ele também. Tem o Taskmaster, colocaram o Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma, muito... Véio, tem vários personagens legais que eu acho legal. E um negócio que eles mantiveram, que eu achei que é bem legal, é porque quando eles mudam demais o jogo, aí fica meio estranho. Por exemplo, você tem um jogo que você já tá acostumado ali e você tá de boa. Agora, eles manteram aquela tradição, assim, do fliperama, né? Da troca de lutadores, e o jeito que luta, o jeito que solta especial, tipo, é bem comum, os comandos são bem parecidos, só que com novos personagens. Eu gostei muito, é um jogo que eu vou comprar depois. Eles manteram a jogabilidade, né? É, a jogabilidade. Da franquia. Manter a jogabilidade do 1. Agora, pra quem gosta de jogo no estilo de GTA, é um jogo que eu tô jogando, eu recomendo muito, porque é um jogo extremamente... foda, que é o Saints Row The Third. É muito bom esse jogo, muito bom, absolutamente bom. Você vai rir, você vai se divertir, você vai explodir cabeça de pessoa, você vai andar de avião, você vai... Você pode se vestir como um cafetão, como um samurai, do jeito que quiser. Você pode pegar uma piroca de 2 metros e bater nos outros. E bater isso todo que mundo. Eu ia falar agora, você pode bater com piroca de borracha nos outros. Você pode ter punhos gigantes e explodir pessoas. É um jogo, ele é extremamente foda, a história do jogo também é extremamente foda. Esse jogo é tipo quase a mesma coisa de GTA, tá ligado? No sentido de coisas que você faz, só que esse jogo é mais direcionado pra trollagem. Ninguém zera GTA. Todo mundo joga GTA pra matar as pessoas e atropelar as prostitutas. E nesse jogo você faz isso com muito mais estilo. Isso, e Saints Row foi feito pra isso. Lá você tipo, tem 200 mil maneiras de matar as pessoas. Mas você é diferente, Matheus. Nas pessoas na rua, velho. Mas é diferente, você não precisa, tipo, igual GTA, tem hora que é chato GTA, que você tem que fazer uma missãozinha, você tem que fazer não sei o que, que não pode usar arma, não sei o que. Saints Row, não. Você vai usar tudo aquilo que você tem, velho. Pois é, você vai usar o que você quiser. E as missões. O que eu achei legal no Saints Row é que, assim, no GTA você é um cara que tá tentando subir dentro de uma organização criminosa. No Saints Row, não. Você faz parte do Saints. Os Saints, eles são, tipo, a maior celebridade da cidade. E já são uma gangue extremamente cabulosa, sabe? Então, você, tipo assim, você já... as missões do jogo são muito melhores que a do GTA. Muito melhores. Tipo, as missões é sempre assim, você acabar com outra gangue inteira... Tá? É um jogo. É muito foda, muito foda, muito foda, muito foda esse jogo, velho. Eu gostei dessa parada sem noção dele. Tipo, você pegar um jato no meio da cidade e sair dando high laser. O caminhão que tem cabeça de gato e atira gente. Você vai engolindo as pessoas e atira elas, e quando você quiser, você entra dentro do canhão e se joga. As roupas também, eu achei legal a customização do seu personagem. A customização foi muito boa mesmo, porque você muda tudo no, na face. Uma mulher, pra você ter ideia, faz até a maquiagem, velho. Pois é, velho. Essas paradas da customização, você tem alguma coisa pra falar, ô Matheus? Não, não. Só que Saints Row é um jogo muito foda, foda de verdade. E se você é daquele que tipo, só jogava GTA pra zoar, esse é o tipo de jogo feito pra você. E já juntando dois jogos que tem mais ou menos o mesmo estilo, que é o Assassin's Creed Revelations e o Batman Arkham City, que foram lançados em 2011, agora. O Batman, ele tem umas características bem diferentes, assim, é tipo, se você consegue andar mais pela cidade, né? Mais por Arkham City, o que o outro já não deixava mais, não deixava tanto. O primeiro Batman Arkham City lá, que eu não me lembro o nome. Acho que é Arkham Asylum, se eu não me engano. E o Arkham City, ele te deixa percorrer mais o mapa e fazer outras quests mais separadas. E essas coisas semelhantes ao Assassin's Creed. O que eu achei mais legal no Batman é que ele tem uma pegada, tipo, uma pegada mais Batman mesmo, né? Porque o Batman, ele é mais camuflado, é um bicho mais misterioso. Então ele vai entrando, tipo, na fábrica dos capangas lá. Mais sorrateiro, né? Isso, mais sorrateiro. E ele, tipo, captura o cara, tipo, cabuloso, saca? O cara não descobre. Então ele tem uma parada legal que no Assassin's Creed já tinha, né? Você já viu, percebeu que no Assassin's Creed, o multiplayer do Assassin's Creed, não sei pra quem já jogou, que ficou muito interessante. Que é tipo assim, você é um mercenário no multiplayer e aparece na sua tela qual é o outro personagem, o outro jogador, que você vai ter que matar. Então tem um atrás de você e um que você tem que matar. Então, você tem que se proteger do que quer te matar e você tem que matar aquele que você foi pago, entre aspas, pra completar sua missão. Então ele tem essa pegada assim de andar mais, tipo, mais tranquilo e fazer aquelas coisas de parkour, tá ligado? Que no Assassin's Creed tem, que é muito interessante. No Assassin's Creed já passa na Constantinopla, né? O jogo do Assassin's passa na Constantinopla e do Batman passa em Arkham City. Os dois são legais pra quem gosta desse estilo de jogo, tipo Assassin's Creed, que é uma coisa mais pensada, mais parkour também, que é bem legal, que é bem interessante. É uma aventura bem explorada, né? Onde você pode explorar todo o mapa. Isso, e tem uns combos mó legais no Batman. Se você souber dar uns combos legais, quando tem, tipo, vem um monte de capanga ao redor de você e você, tipo, começa a dar uns combos bem legais. O Batman é muito legal pra você dar combo. Muito legal mesmo. Eu achei que melhorou bem legal o Batman. E o Assassin's Creed também, que o Assassin's Creed sempre é bom, né, cara? Uhum, muito foda o Assassin's Creed. Um dos melhores jogos que eu já joguei, sem dúvida. O Batman, tanto o Arkham City quanto o Arkham Asylum, eu ainda não joguei nenhum dos dois, mas não é falta de vontade, porque quero jogar pra caralho. Tem um jogo desse de exploração de mapa, igual o Batman Arkham Zero e o Assassin's Creed, que é o Dead Island, onde você também explora as coisas, só que puxa pro lado dos zumbis. E esse é um jogo que, diferente da maioria de jogos de zumbis que a gente já conhece, que, tipo, Resident Evil, Left 4 Dead e todos os outros, esse jogo investe muito nas armas de curta distância, tipo, taco de beisebol, espadas e martelos, machados, essas coisas. E eu achei que isso deixou o jogo bem mais dinâmico e mais interessante. E mais real também, né? Mais real também, tipo... Mas... Tem outros aqui pra gente encerrar o cast. Eu queria comentar isso com o Jaider, que no ano novo a gente jogou muito isso e a gente percebeu... sei lá... Eu não gostei muito. A franquia do Pro Evolution era uma boa franquia. Até o Pro Evolution 11 ou 10. O 11 eu não joguei, o 10 eu joguei. E o 12 eu também joguei. O 10 era bem legal, dinâmico e tal. Já o 12, não gostei tanto. Ficou complicado de jogar... Ficou um jogo muito estranho, eu não sei. E aí eu fui jogar o FIFA 2012 também, que foi lançado em 2011, viu, galera? Por mais que seja 2012, ele foi lançado em 2011. O FIFA tem uma jogabilidade melhor e tem umas coisas mais legais pra fazer. Eu gostei mais, tanto quanto do gráfico do FIFA, quanto a jogabilidade. Que não deixa de ser fácil, mas também não é um jogo incompleto. Porque quando o mais difícil de juntar... É ser completo e simples. E o FIFA consegue ser isso, entendeu? E o Pro Evolution 12 eu já achei muito difícil, muito estranho. E eu acho que o FIFA saiu na melhor aí, na boa. Saiu melhor mesmo, achei bem legal. O FIFA 12 já é o Pro Evolution, não. O Pro Evolution 10 que eu tenho aqui em casa, para Xbox, eu jogo tranquilo, eu acho muito legal. Já o FIFA... Eu fiquei merda que eu falei. O FIFA 12 eu não tenho, joguei pelo notebook do Robson, a gente fez umas parafernálias aqui, ficou muito legal, eu gostei, né não, Jair? Isso, tipo, ele complica mais a coisa que era pra ser mais fácil, entendeu? Tipo, de você mexer, ele complica mais as coisas. Os botões também, teve aquela mudança dos botões lá, aquelas coisas lá, eu mesmo... Eu já sou ruim em jogos de futebol. Depois dessas complicações, eu fiquei uma merda mesmo, mas enfim. E o Portal 2? Porra, Portal 2, assim como o Portal 1, é tipo um dos jogos... Acho que o melhor jogo de estratégia que eu já joguei. Porque, tipo, no Portal, acho que todo mundo conhece o Portal, né? Porque hoje em dia ele ficou um jogo famoso pra caralho, ainda mais depois do lançamento do Portal 2. Que é onde você vai abrindo portais e passando pelas fases. Que no Portal 1 você é meio que um robô que tá testando essa máquina de portais. O 2 eu não sei bem a história, só sei que é tudo muito complicado e difícil pra caralho. E quanto mais você joga, mais você fica puto porque é difícil. E quanto mais você fica puto, mais você quer jogar pra passar daquilo. E é isso que eu gosto de jogos, tá ligado? Um jogo não que seja muito fácil, que você zere em 2 horas, mas não também aquele jogo impossível de passar. Pra mim, o jogo tem que ser, tipo, meio a meio, difícil na medida que te faça querer jogar mais. E esse é o tipo de jogo que Portal, tanto um quanto dois, sem dúvida são. Mas, então, a gente recomenda esses jogos para vocês. São os melhores jogos de 2011 na visão do Caramba Cast. A gente provavelmente esqueceu de vários jogos, mas é porque a gente não jogou, a gente também tem vida, né? Por pouco que seja, mais tempo. Então, eu acho que seria legal da gente dar uma comentada dos jogos esperados. Isso. Só pra citar também, é um jogo que tava sendo aguardado pra caramba. Tipo, gerou muita expectativa, mas acabou que não saiu lançando um jogo legal, que foi o do, no caso do Duke Nukem Forever. Todo mundo falava que ia ser o jogo do século, o jogo das magnitudes intergalácticas do mundo. Eu lembro que eu li há um tempo atrás, em uma revista, que Duke Nukem, tipo, a franquia é meio que a piada do mundo dos jogos. Porque teve um jogo, eu não lembro qual foi o jogo, se foi Duke Nukem Forever mesmo, que estava previsto para ser lançado uns 8 anos atrás. Isso é tempo pra caralho. E foi lançado, tipo, ano passado? Tipo, foi o Duke Nukem Forever. Tipo, eu tô falando. As pessoas, tipo, criaram expectativa de tanto demorar, entendeu? De tanto que vinha se arrastando isso. Pô, caraca, vai vir um jogo muito foda. Aí, tipo, acabou um jogo normal, assim, ainda recebeu críticas negativas ainda. Em torno do jogo também, no caso. Então, eu acho legal a gente citar aqui alguns jogos que vão ser lançados em 2012... e que são muito esperados. Acho que o mais esperado é o Diablo 3, que vai sair agora, que já foi disponibilizado o demo, mas ainda não tá dando. Que coisa, né? Diablo, demo, então. Aí... Nossa! Badum! Você pode jogar o demo, mas você não tem o game completo ainda. Eu acho que é esperadão, muito esperadão também. E tem outro que chama The Last Guardian, que é do mesmo produtor, né, daquele Shadow of the Colossus. Ah, é mesmo. Que é da mesma produtora do... Isso. Da mesma produtora do Shadow of the Colossus. E vem aí como se... No mesmo estilo, onde você tem, tipo, um personagem lá, tipo, tem um guardiãozão lá que você toma conta. Que é toda uma história diferente, mas a jogabilidade é parecida. É parecida com Shadow of Colossus e vem, tipo, como se fosse pra dar seguimento ao Shadow of Colossus. Tipo assim, a galera que sente falta desse estilo de jogo. Já tem um tempão que eles estão produzindo esse jogo, mas ele é muito esperado também. Além dos outros, ainda tem Max Payne 3, que vai lançar em 2012. E tem um pra mim, que pra quem gosta de Minecraft... Vai sair Minecraft pro Xbox e pro Kinect. Vai ser, vamos esperar aí pra ver como vai ser. Provavelmente deve ser legal. Deve ser meio cansativo você ficar lá punhetando a pedra lá, né, velho? Mas... Não, o jogo, o Minecraft, eu sou viciado pra caramba. Tipo, ele é um jogo muito básico, mas de tão básico que é, e você tem que criar as coisas, é que toma o seu tempo e acaba te viciando, no caso. Pois é. Então, Isso daí, galera. Os jogos mais comentados de 2011 e os prováveis e futuros jogos que serão lançados aí no Caramba Cast aqui. Tranquilo, não se esqueça de comentar qual jogo que a gente esqueceu aqui, porque com certeza a gente esqueceu um. E um jogo que você mais gostou desses lançamentos que saíram aí em 2011. Beleza? Então não se esqueça também de twittar e curtir a gente no Facebook. Galera, 2012 está aí, estaremos com novidades em breve para o Caramba. Hasta la vista, fui! Mãe, não é pra desligar agora. Você escutou? Pera aí, rapidão. Vai deixar isso pro final do Caramba Cast. É. Já ele vai editar e pôr isso no final. Tipo, falou, galera. Mãe, não desliga agora.